pesadelo obscuro. Sentimento e sentido são exatos como o tempo que escolheu para sentir. Lá de todo mundo difere um fato, alguém que se recusa a existir. Lares não frequentam mais os lares, não vejo uma razão para existir. Seus gestos e atitudes são lugares distantes do ideal que está por vir. Sentimentos e sentidos são exatos como o tempo que escolheu para sentir. Milagre do mundo infere o fato, alguém que se recusa a existir. Lagos com visão de um mundo frontal, onde as máximas curvas se iluminam. Seus sonhos fazem passeios como o mal, não são tão simples como você imagina. Sentimentos e sentidos são exatos como o tempo que escolheu para sentir. Milagre do mundo infere o fato, alguém que se recusa a existir. Sentimentos e sentidos são exatos como o tempo que escolheu para sentir. Milagre do mundo.